Bom dia, voo 987. 271, estou em informação Delta. Gol 271, controle Salvador, aciona identificação, desça para o nível 050 na chegada Mari, altímetro 1014. Conversando com a 5000 na Mari, com 1014. Pode manter a proa até o traseiro da posição Mari para evitar a formação? Autorizado. Mativa, pode a proa direto do status.